Até que ponto hoje em dia um treino fechado à imprensa, chamado treino secreto, é importante para uma partida, mesmo que não seja clássica? Não, mas não é, pô, não tô, no, o treino não visa uma partida apenas. Nós não temos é tempo para, por exemplo, ontem foi dia de recuperação. Então é o tempo que nós temos para fazer uma melhora tática, aperfeiçoamento. Não tem nada a ver com o jogo diretamente ligado ao próximo jogo. É porque a gente não tem tempo. Se for assim, a gente vai treinar nunca, né? Porque quarta e domingo, então tem que. E por ir algumas correções, aí o treino vai ser sempre fechado, mas não é diretamente ligado ao jogo. É global. Uma correção em relação ao último jogo, ou ao jogo ainda a Libertadores, erros que nós vamos podemos mostrar no vídeo, depois corrigir aqui, isso é normal. Então, Ricardo, por favor, queria que você aproveitasse e falasse o time que joga contra o Bragantino. Tá bem, vamos lá. O Washington e Alex serão poupados. Aí o Kleber está suspenso. Então, vocês têm o time aí. André Luiz. Os três. Jorge Wagner. São esses? Boas chances. Tá. Ricardo, se você me permite avançar um pouquinho, já no domingo, tá certo, tem a viagem pro México, mas te preocupa o fato de São Paulo não ter ganho nenhum clássico no Paulistão? Não. Principalmente porque nós jogamos com o Santos, poderíamos ter tido a vitória, foi um jogo igual. Contra o Palmeiras, até a expulsão do Xandão, um jogo igual. Eu acho que é muito mais importante do campeonato que classificam quatro, a pontuação. Isso aí é muito mais o confronto direto. Não, tem a hora certa. Se for numa semifinal, aí é uma outra história. Numa final, é uma outra história. Mas, enquanto se está dentro do G4, não tem o que falar. Agora, depois, no confronto direto, acho que o peso é muito maior. O peso é muito maior do que foi... tanto que foram contra dois times que priorizavam e ainda é o caso, o Campeonato Paulista, diferente de São Paulo e Corinthians. Você destacou aí a importância da pontuação, né? Amanhã, se o São Paulo faz 3 pontos contra o Bragantino, dá um salto bom aí para uma possível classificação para as finais do Campeonato Paulista. Contra o Corinthians, aí sim você pode poupar jogadores em função da partida lá no México contra o Monterrey, aí você pode colocar um time misto sem preocupação de perder um clássico para o Corinthians? Entre o Corinthians... Perfeito, mas eu só vou responder logo depois do jogo, depois do dia de recuperação. No sábado vocês terão essa resposta. Agora não dá, não sei o que vai acontecer. Nós não temos 3 pontos assegurados. Então, vamos com calma. Dá para atacar as duas competições, falei desde o início. Estamos fazendo. Então, não posso responder hoje essa pergunta, posso responder no sábado. E vou te explicar por quê, se eu vou poupar, se eu não vou poupar o time em relação ao jogo da Libertadores. Mas hoje não, eu não sei. Não sei qual é o resultado do jogo de amanhã, não sei. Então, passo por passo. Tá? Ricardo, uma possível semifinal sem a presença dos quatro grandes aqui da capital, incluindo aí também a Portuguesa, uma quinta força, representaria um Campeonato Paulista esvaziado, fraco tecnicamente, ou você acha mesmo que as equipes do interior, principalmente aí o Santo André e o Botafogo, estão se equiparando aí, pelo menos nessa competição, aos times grandes? Eu acho que também não é nenhuma novidade. Eu acho que não representa um baixo nível técnico, não, o Campeonato Paulista, mesmo porque é reconhecidamente um dos melhores campeonatos, ou o melhor campeonato regional. Agora, também não é nenhuma novidade. Times como São Botafogo, Santo André, aqui no estado de São Paulo, nós temos aí numa história bem recente, no passado bem recente, né, times que não que fizeram história, aí sim, como São Caetano, como o próprio Santo André. Botafogo foi finalista há algum tempo, então é isso, não tem nenhuma. No Campeonato Paulista isso é possível, sim. Não significa um baixo nível técnico. Ricardo, São Paulo não perde há 7 jogos, vem de 5 vitórias seguidas, mas ainda assim tem muita gente cobrando o melhor futebol. Você, como treinador, como é que vê essas cobranças? E você entende que o time pode apresentar um futebol mais bonito mesmo? Eu não tenho nada contra, não. Críticas, cobranças. E, claro, podemos sim apresentar um futebol melhor. Mas estamos aí com... Todas essas vitórias foram... merecidas e com o time jogando, impondo o jogo. Por vezes É verdade que falta ainda um pouco mais de velocidade, mas pelas, talvez uma vez ou outra, as próprias características dos nossos jogadores, isso aí é um jogo mais cadenciado. Agora, quando a gente consegue colocar nesse padrão mais velocidade, fica muito melhor. Mas nem sempre isso é possível. Por vezes, pelo adversário, pela marcação forte do adversário, bem atrás, marcação homem a homem, dificultando o que é o nosso forte, que é o toque de bola e profundidade, e buscando a profundidade. Isso é, por vezes, é mérito do adversário, por vezes, é mesmo pela formação do time, característica dos jogadores, 3-4 dentro de uma formação que não tem velocidade, isso, claro, pesa no jogo. Ricardo, você já viveu os dois lados, jogador e técnico? E alguns jogadores importantes foram repatriados recentemente do exterior. Se a gente fizer uma lista aí, jogadores com nome, né? Se a gente pegar o custo-benefício, a maioria parece que está devendo. Por que você acha que está acontecendo isso? Ah, eu não sei se estão devendo, não. Isso aí eu posso falar dos jogadores que estão aqui no São Paulo. Não vou falar dos outros. Do São Paulo, o Alex chegou muito bem, então não está devendo nada. O Kleber crescendo bastante. As últimas atuações já o Kleber daquele que iniciou lá no Sport, no Vitória, no Santos. É o ritmo do jogo é diferente. E depois tem o caso do Cicinho. Ficou muito tempo. O Cicinho ficou muito tempo sem ter uma sequência de jogos. Não foi o ano passado, não. Cicinho, nos últimos 4 anos, ele não teve uma sequência importante de jogos. Eu acho que ele está pagando um pouco por isso. Mas já apresenta aí, já dá sinais que vai voltar a ser o Cicinho. Então, dos jogadores que estão no São Paulo, estão analisados. Os outros eu não posso analisar. Ricardo, essas críticas que o São Paulo vem recebendo pelo futebol apresentado, às vezes a gente observa que também tem relação com o futebol que o Santos vem jogando. Isso, de certa forma... Perdão. Essa comparação, de certa forma, te incomoda? E um outro aspecto que eu gostaria que você abordasse, como você define hoje o time do São Paulo? Qual é o perfil desse time? Essa comparação é normal porque nós jogamos o mesmo campeonato. Então, isso é normal. Agora, as características dos jogadores do Santos, são jogadores rápidos, leves, habilidosos, que seguram bem a bola, são diferentes dos jogadores, as características dos jogadores de São Paulo. Então, ao mesmo tempo que é normal essa comparação, nós não vamos nunca praticar o futebol do Santos e nem eles vão conseguir praticar o nosso futebol. Isso, não sei se querem também, isso aí não é normal, é do jogo. Nós formamos o nosso time está brigando em duas competições, o Santos está brigando, tem a Copa do Brasil, mas nessa primeira fase é um torneio diferente do que é uma Libertadores, e é normal que essa comparação, porque estamos no mesmo campeonato. E o que eu acho do time do Santos? Eu acho que é um belo time, está praticando um belo futebol, depois aí na chegada do Robinho, você tem ainda, eu acho que deu mais confiança a esse time, a ousadia ainda aumentou, que já era um time que dava sinais já no ano passado, com o Ganso, com o Neymar e com o Madison, que eram jogadores assim, diferenciados, mas com a chegada do Robinho, eles ganharam em confiança, ganharam em poder ofensivo. É um belo time. E agora tem um trabalho, não pode esquecer o trabalho do treinador também, né? Que montou e conseguiu dar identidade, organizar toda essa alegria lá que tem no time do Santos. O perfil do São Paulo é diferente, é um jogo mais cadenciado, é um jogo mais pesado, mas é extremamente eficiente da maneira que domina os adversários. O São Paulo tem um domínio muito grande dos adversários. Quando esse domínio não acontece, dificilmente nós saímos com a vitória. Então, mas quando o São Paulo domina o adversário, ganha e ganha bem. Ganha bem, eu quero dizer, em termos de controle. Não tem um futebol espetacular como tem o Santos.